O elenco de X-Men vs Street Fighter é composto por 16 personagens, onde metade é formada por personagens do X-Men, a outra metade é composta por lutadores de Street Fighter. Do lado dos X-Men, retornaram de Children of the Atom, Ciclope, Wolverine, Tempestade, Fanático e Magneto. Por outro lado, os outros personagens não vieram, mas para esse jogo foram criados Gambit, Vampira e Dentes de Sabre. Do lado de Street Fighter, fazem parte do elenco Ryu, Ken, Chun-Li, Charlie, Dalsim, Zangief e Bison, em particular as versões deles criadas para Street Fighter Alpha. Para este jogo, foi criada uma versão de Kemi, que depois viria a ser incorporada em Street Fighter Alpha 2 Gold e também em Alpha 3. Ainda como personagem secreto existe Akuma, agora com um visual combinado com a qualidade gráfica do jogo. Na rota do modo arcade, o primeiro subchefe é a dupla Bison e Magneto, provavelmente porque eles eram chefes finais em jogos de luta da Capcom anteriores. Mas como são personagens jogáveis, não tem nada de roubado neles e são tranquilos de se enfrentar. O segundo subchefe é o vilão dos X-Men, o Apocalipse, que ao invés de ser apenas um lutador de tamanho padrão no cenário, se transforma em um gigante, atacando com a mão que se altera de forma e através de drones invocados que atiram na posição exata do jogador. Apesar de gigante, ele só pode ser acertado em seus pontos fracos, que são a mão, que se altera de forma com frequência, e a cabeça dele. Realizando um ataque final com um dos personagens escolhidos contra o Apocalipse, o chefe final do jogador é o outro personagem escolhido, e o jogo exibe para o jogador o encerramento do personagem vencedor. Isto é uma abordagem inusitada e diferente, não fazendo o jogador recomeçar toda a rota de novo caso perca.